então folha está crescendo e eu de longe te regando, pensando no teu florescer. Daqui também estou crescendo, mesmo longe aprendendo a mais perto que posso estar. E o que passou é movimento, e ser tua mãe é meu presente, o meu futuro eu vou te dar.